nos anos 60, nós vamos voltar. O rock com o funk vão se misturar. No swing dessa dança, você tem que zoar. Mas tome cuidado quando a música parar. Estátua! Agora vou ver se você vai se mexer. Olhei seus olhos, não piscou. Piscareta, não sorriu. No seu nariz, não respirou. Fiz cosquinha, mexeu. Assim, tigrão, não vale. Volta de novo, não valeu. Pros anos 60, o rock com o funk vão se misturar. Pros anos 60, nós vamos voltar. O rock com o funk vão se misturar. No swing dessa dança, você tem que zoar. Mas tome cuidado quando a música parar. Estátua! Agora vou ver se você vai se mexer. Olhei seus olhos, não piscou. Piscareta, não sorriu. No seu nariz, não respirou. Fiz cosquinha, mexeu. Assim, tigrão, não vale. Volta de novo.